diferente de tudo e de todos. Aqui é só porrada. DJRM, o rei da revoada. Hoje suave na nave, pega na manteiga. Ele vem na neve, na ponta do pé. Vênus piquete, paga no boquete. Que eu vou te dar aquilo que tu quer, mulher. Vai suave na nave, pega na manteiga. Vênus na neve, na ponta do pé. Vênus piquete, paga no boquete. Que eu vou te dar aquilo que tu quer, mulher. Vai passar a língua no cabeça. Mulher, pro tchutchucão. Toma tapa no busão. A cara tá muito bom. Vai passar a língua no cabeça. Mulher, pro tchutchucão. Toma tapa no busão. A cara tá muito bom. Oi, suave na nave, tira na mão. Para tudo. Apaga a luz. Pau no cu do mundo! Falando, eu não sou tava de pedra, tava chorando com a culpa quebrada, já tô balançando. Vai sentando. Não adianta, mané. Hoje na treta do 2D é que eu vou perder a calcinha. Vou dar para o RM. Na treta do 2D, tu escuta o geme. Vou sentar pro mano Bruno e também para o LN. Na treta do 2D é que ela se acaba no pau. Você vai gozar gostoso com as minas da principal. Na treta do 2D é que ela se acaba no pau. Você vai gozar gostoso com as minas da principal. Você vai gozar gostoso com as minas da principal. Você vai gozar gostoso com as minas da principal. Você vai gozar gostoso com as minas da principal. De sainha ela vem, já tá pronta pro abate. Tô piscando a buceta. Elas tão metendo bronca, elas querem espregue. Tô indo sem calcinha, match. Pica na minha xereca, match. Pica na minha xereca, tô indo sem calcinha, match. Pica na minha xereca, match. Pica na minha xereca, match. É pica na xereca, é pica na xereca. É pica na xereca, é pica na xereca. É pica na xereca. Quer fuder no Corolla preto. doideira, ela senta na noite inteira. Caramba, que maneiro, é me chupando no banheiro. Quer fuder no Corolla preto, quer fuder, quer fuder no Corolla preto, quer fuder, quer fuder no Corolla preto. Ih, que doideira, ela senta na noite inteira. Caramba, que maneiro, é me chupando no banheiro. Quer fuder, quer fuder no Corolla preto. Traz amiga piranha, vai, chupa Juliana, senta Juliana, vai, chupa Juliana, senta Juliana. Prova de amor, demonstra que tu me ama, prova de amor, demonstra que tu me ama. Oi, papo reto, tô tranquilo, então vê se não se acanha. Tava na base suave, embrutou a Juliana, Juliana, menina da pega, chegou deitando na tua. Escurinho da favela. No beco da viela, tua dor na tua chuta. O João vai me mamar. Tua dor na tua chuta. Jogar a tina dela. Escurinha da favela. Tua dor na tua chuta. No beco da viela. Tua dor na tua chuta. O João vai me mamar. Ela vai sentar. Aqui nas cinco bocas é o reduto das piranha. Aqui nas cinco bocas é o reduto das piranha. Aqui nas cinco bocas é o reduto das piranha. Aqui nas cinco bocas é o reduto das piranha. Olha o DJ RM fudendo com duas em cima da cama. Olha o DJ RM fudendo com duas em cima da cama. Olha o DJ LN fudendo com duas em cima da cama. Olha o DJ 2D fudendo com duas em cima da cama. Aqui nas cinco bocas é o reduto das piranha. Aqui nas cinco bocas é o reduto das piranha. Olha a tropa da arte fudendo com duas em cima da cama. Olha a tropa da arte fudendo com duas em cima da cama. Aqui nas cinco bocas é o reduto das piranha. Aqui nas cinco bocas é o reduto das piranha. Calma, não precisa brigar, vai se organizar. Todo mundo trepa. Aqui nas cinco bocas é o reduto das piranha. Calma, não precisa brigar, vai se organizar. Todo mundo trepa. Olha a tropa da arte. Fudendo com duas em cima da cama. Ó, deu a tua chuta. Olha o DJ RM fudendo com duas em cima da cama. Ó, deu a tua chuta. Olha o DJ LN fudendo com duas em cima da cama. Ó, deu a tua chuta. Olha o DJ 2D fudendo com duas em cima da cama. Bode me botar com pressão. Já tô molhadinha, cheia de tesão. Nós dois embrasados, fumando balão. Fudendo na hidro, tá muito bom. Bode me botar com pressão. Já tô molhadinha, cheia de tesão. Nós dois embrasados, fumando balão. Fudendo na hidro, tá muito bom. Ó, deu a tua chuta. Fudendo na hidro, tá muito bom. Ó, deu a tua chuta. Ó, deu a tua chuta. Todo mundo! é o DJ RM, é o brabo da putaria. Joga, joga uma xerequinha, mexe, pega, mete a pica. Eu vou te fuder todinha, vem que vem com a brabo da RM. Joga uma xerequinha, mexe, pega, mete a pica. Eu vou te fuder todinha. Eu já te falei, que bandido não namora. Eu já te falei, que bandido não namora. Nós é sem sentimento, então não vem de fofinho. Eu já te falei, que bandido não namora. Nós é sem sentimento, então não vem de fofoca. Mas te pega, mete a pica e depois te manda embora. O DJ RM não repete foda. O DJ RM não repete jota. Mas te pega, mete a pica e depois te manda embora. Mas te pega, mete a pica e depois te manda embora. Vai jogando na xerequinha, vai jogando na xa, jogando na xa, jogando na xa, jogando na xa, jogando na xa, jogando na xa, jogando na xa, jogando na xa, jogando na xerequinha. Vai jogando na xerequinha, vem vou te fuder todinho. Vai jogando na xerequinha, RM, te fode todinha. Vai jogando na xerequinha, RM, te fode todinha. Vai jogando na xerequinha, 2D, te fode todinha. Vem novinha, vem novinha, do peito grande, xota, xota, apertadinha. Vem novinha, vem novinha, do peito grande, xota, xota, apertadinha. Vai jogando na xerequinha, vem vou te fuder todinha. Vem que vem com o DJ RM, DJ RM. Fode seu gostoso, fode seu gostoso, fode seu gostoso, fode seu gostoso, fode seu gostoso, fode seu gostoso. Hoje é que no baile eu vou dar pros criminosos. Hoje é que no baile eu vou dar pros criminosos. DJ seu gostoso, mulher que faixa preta, me entorpeceu de droga só pra comer minha buceta. DJ seu gostoso, mulher que faixa preta, me entorpeceu de droga só pra comer minha buceta. Me pega no meio do baile doidona e me arrasta pra treta. Soca, soca, soca na buceta, soca na buceta. Oi, soca, soca na buceta a noite inteira. Me pega lá em casa mais tarde, vamos fazer sacanagem. Desce o uísque com gelo de coco, aperta do bundo que eu fico à vontade. Me fode, me chupa, na cama me chama de puta. Vou sentar na sua piroca igual novinha adulta. Ao som do atabaque ela vem por cima do piru. Encaixa xota, encaixa xota, encaixa xota, encaixa o cu. Encaixa xota, encaixa xota, encaixa xota, encaixa o cu. Encaixa xota, encaixa xota, encaixa xota, encaixa o cu. Camarão precisa brigar, vai se organizar. Vem com o Jamelão. Camarão precisa brigar, vai se organizar. Vem com o Jamelão. Camarão precisa brigar, vai se organizar. Todo mundo trepa. Trepa. Se organizar, todo mundo trepa. Trepa do escuro. Ai, joga pra mim. Joga pra mim, vai. Joga pra mim. Eu vou pra você descer, você vai sentar, você vai mexer. Eu quero você, você quer me inteiro, vamos meter. Vamos se comer, pela mão da sozinha. Não adianta, mané. Rainha do chupiquete, da bicovada pro bate-bate. De boca no meu cacete. Fica de quatro, mão na parede, já te avisei que vai dar bem blitz. Tô muito louco, tô muito grande. De boca no meu cacete. Fica de quatro, mão na parede, já te avisei que vai dar bem blitz. Tô muito louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô muito crazy. Toma legal, não vejão, não vejão, não vejão, não vejão. Sustenta no palco te come, sustenta no palco te come, sustenta no palco te come. Vai novinha quicando safada, hoje ela quica. Oi, vai novinha sentando safada, ela quica e sai. Meque, trap, na buceta da pena. Meque, trap, na buceta da pena. Bem novinha, de hoje eu te conquisto. Fica parada e faz a posição. Senta no colo do bicho. Tenta na pica. DJ RM, a rei da revoada. O melhor baile da cidade.